Ah, é desse jeito, vagabundo, Holocausto Periférico 2013. É viver de rap ou como é que é? Vai ficar só de brincadeira, é? Eu faço arte, irmão, eu vivo a arte, João. É pelo certo que eu sigo sem vacilação. Eu faço arte, irmão, eu vivo a arte, João. É pelo certo que eu sigo sem vacilação. Eu sigo pelo certo um só caminho. Atravesso ares recheados de espinhos. Sempre acompanhado dos meus irmãozinhos. Distribuo minha arte por todo o Brasil. Estou vivo e solto minha voz direto no seu ouvido. É pro seu conteúdo, tiozão, tô fora disso. O sistema te passa que o errado é o certo. Que viver de mentiras é viver no progresso. Eu faço arte dentro do meu barraco. De ouvido a ouvido vou conquistando vários. Beat nas caixas, vozes no mic. No terror da leste preparo os ataques. Ha! Mais uma vitória conquistada. Nível de superação a cada rima trabalhada. E o topo ainda vai ser alcançado. Mas isso é mérito de um bom trabalho. Eu tô nas ruas, nas pistas, no asfalto. O CD é 3 por 10, cê leva 4. Passei pros aliados e geral já abraçou. Quero viver de rap dentro de Salvador. Eu faço arte, irmão, eu vivo a arte, João. É pelo certo que eu sigo sem vacilação. Eu faço arte, irmão, eu vivo a arte, João. É pelo certo que eu sigo sem vacilação. Escolhi viver de rap, então vou ter que trabalhar. Acreditar que a cada dia posso me superar. Acordar às 6 só pra vender CD. Tá trampando no estúdio e veio o dia amanhecer. O sol já aparece quando olho na janela. Mas tô orgulhoso, uma conquista pra favela. Sem dinheiro no bolso, bagulho tá osso. Se fosse pra mudar, faria tudo de novo. Correndo atrás de sonhos ideais. Fazer que eu não gosto, tio, nunca mais. Quero viver em paz, claro que com ambição. Fazendo os pela saco mudar de opinião. Os que disseram por aí que rap não é profissão. Se eu faço por amor, pra mim tem valor. O homem não é fruto do meio. Sem receio vou vencer na vida, é desse jeito. A partir do meu trabalho vou conquistar respeito. Sempre foi um sonho, acreditar é preciso. Vou me focar, traçar metas e objetivos. Porque sem um rap eu não me sentiria vivo. Eu faço arte, irmão, eu vivo a arte, João. É pelo certo que eu sigo sem vacilação. Eu faço arte, irmão, eu vivo a arte, João. É pelo certo que eu sigo sem vacilação. Todos vivemos por algo, pode crer. Eu vivo de arte, você vive de quê? Se os moleque trampa pra caralho, cê sabe que tudo que é feito com amor vira arte. Trampo nessa porra, vou levando a minha vida. Tipo arte iraquiana, tipo arte terrorista. Profissão de rap, funcionário suicídio. Tudo que eu vejo fortalece a minha rima. Se o sistema embaça, mas não pode parar. Arte da favela pra nega admirar. E diz oi, oxente, arte inteligente. Palavra rimada que fala a vida da gente. É quente, viver de rap, tio. É quente, viver de rap. É quente, viver, viver. Eu faço arte. Naquela mesma cara.